Yo, buddy, what you want, gang? Hoje eu vim só pra te ensinar como cê trabalha com o beabá. Trap sujo no DNA, é o RAP que bate no BA. Eu te falei, tu não captou. Pra esse game eu tô apto. Não paga de juiz, guarda teu hábito. Se quiser viver de rap, muda o hábito. Fuck the police, esses MC, paga de round. São tudo kid, sou underground. Pronto pro round, mic na mira, eu tiro na smoke. Low profile, parte pro fight. Me chama de Mike Tyson com Ali. Kid, droga, samba, esse é dica. Hip, rap. Toma cuidado, meu bonde te caça. Tamo na praça, seu sangue na taça. Lobo de raça, tu não tá em casa. Respeita os mano miliano na caça. Toma cuidado, meu bonde te caça. Tamo na praça, seu sangue na taça. Lobo de raça, tu não tá em casa. Respeita os mano miliano na caça. Olha esses mano, não força a amizade que meu bonde te amassa. Te deixa marcado em gols, muro da quebrada. E vai voltar pra casa rapelado pelos parça. Acordei com fome, que de droga tá no Mike Santo. Horizonte, então vou fundo nesse impasse. Se tu quiser guerra, tenho mais de mil soldado pronto na linha de frente esperando o meu mandato. Atirador de elite, cara, ele é um óbito. Isso em meu grafite nesse beat é óbvio. Quem conta só com a sorte, um dia vira caça. Aguenta o banco, é forte, a cadeia tá na praça. E o bonde não perdoa e nem vem querer espaço. Se vim bater de frente, é melhor vir preparado. Que cês vão ganhar, tô nessa disputa. Sua rima não presta, tipo beijo de puta. Então toma cuidado, meu bonde te caça. Tamo na praça, seu sangue na taça. Lobo de raça, tu não tá em casa. Respeita os mano miliano na caça. Toma cuidado, meu bonde te caça. Tamo na praça, seu sangue na taça. Lobo de raça, tu não tá em casa.